Portal do Arrocha. Se tiver cachaça, pode me chamar que eu bebo, menino. Calor da paixão. Traz o suco de morango que eu não quero me perder. Mas pelo jeito eu tô azarada, pensa no lugar errado que eu já escolhi. Com mais de 30 bares na cidade, ele tinha que vir logo aqui. Como é que não bebe? Como é que não chora? Se ele me aparece acompanhado e agora eu não consigo esconder a dor que eu tô passando. Garçom, bota cachaça nesse suco de morango. Shut up!